Seu carrinho de mão só anda devagar. São 6h57, o portão já vai fechar. Essa é a vingança das gomas de mascar que vão bombar em 1901. Minha irmã e eu queremos dormir e sonhar. Pra que a gente no limbo se eu posso me salvar? 3 quilos de farinha é o que eu tenho para dar. Tantas caixas, tanta lata, é um tanque pra refrescar. Eu não quero mais saber de babar no meu travesseiro. Cada minuto é menos um, só com calcinha. Em 1901. A mulher do Agreste acendeu a sua tocha. Enfiou com tudo o pé no cu de Grauber Rocha. Ele fora para outro lado, só me restou atum. 100 anos e eu em 1901. Eu vou de vestido cinza pra jurar o meu amor. E no meio do caminho ele vai mudar de cor. 3 quilos de farinha é o que eu tenho para dar. Tantas caixas, tanta lata, é um tanque pra refrescar. Eu não quero mais saber de babar no meu travesseiro. Cada minuto é menos um, só com calcinha. Em 1901. Levanta a cabeça e arruma suas malas. Ninguém vai notar que você é uma delas. Assim como a verdade que ninguém nunca viu, escondida neste tal de Brasil.